0274 no 4, na escuta do solo. Se fez alguma DLA, falando que eu tenho aqui 0015. Vou checar pro 0274, tá livre a sonar, guarda na autorização. Tony, boa noite, Gol no 805, vai passando Judas, 1950. Gol no 805, acione identificação autorizado chegada Mari, vê se mantenha o nível 060, o ajuste no 0-4. 060, chegada Mari no 0-4, Gol no 805. Jet 5837 no solo 06, liberou a direita, chame o solo no 219. Primeira direita, chama o solo no 219, é Jet 5837. 537. Jet 5837, táxi via Alfa, Fosquilo, táxi via Pátio 3. E vai prosseguir posição 04 do Pátio 3, atento ao sinalizador. Prosseguir para posição 4 do pátio 3, seguindo o sinalizador, é 0537 via Alfa. Salvador, boa noite. É o Sam Mike X-Ray Alpha. Sam Mike X-Ray Alpha, você. É, autorização de reboque aqui da posição 7 para o pátio 3. Chame o Sol 121 no decimal 9 para o reboque, tá? Grato, obrigado. Salvador, boa noite, é o Mike X-Ray Alpha. Boa noite, Mike X-Ray Alpha, prossiga. Autorização de reboque da posição 7 para parte 3. O Mike X-Ray Alpha, aguarde, ok? Tem um Airbus da Air Portugal passando na retaguarda, que é assim que o mesmo livrar a área. Vai ser autorizado, que aguarde, previsto mais uns 3 minutos. Ok, na escuta, obrigado. Então 3600, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado no localizador, então 3600. Está confirmado para 3000, senhora? 2000 pés, via chegada para 2000 pés, 3600. Ok, 2014, reporte estabilizado em LS X-Ray, o TAN 3600, obrigado. Descer direto para 2000 pés, senhora, o TAN 3600. TAN 3600, desse mantenha 2000 pés, está livre da restrição de altitude e impacto. Perfeito, muito obrigado. Então desce direto para 2000 pés, TAN 3600. Luna 805, desse mantenha o nível 050, ajuste no 0 no 4. 050-0094, autorizado, né? Negativa, número 2 na aproximação, gol no 805. controle Salvador, boa noite, trip 5344, cliente da Alfa. Trip 5344, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantenha o nível 060, ajuste no 04. Para o 060, no 04, chegada Mari, trip 5344. Gol no 805, desça via chegada para 3 mil pés, o ajuste no 04. Via chegada 3014, no 805. Alfa. Esse é Alfa, agora está livre iniciar. E reporte já no pátio 3. Agilizando, Mike X-Ray Alfa. Ok, obrigado. Então, 3600, confirme estabilizado. Agora sim, senhora, estabilizado em LS da 3600. Então, 3600, complete final, chame a torre no 86. 186, obrigado, até daqui a pouco. Gol no 805, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. Reporta localizador, gol no 805, 1014, desce 2000. Trip 5344, desse mantenha o nível 050, ajuste no 04. Para o 050, no 04, trip 5344. De Salvador, Elta 3600, passou externo baixado e travada. Avistado, check trem. Baixado e travado. Autorizado, pouso 070 graus 069. Autorizado, pouso na pista 10, Elta 3600. No 4, informo já entrei em contato com o Centro Recife, o mesmo informou novamente que não tinha autorização do seu plano. Já fui verificado junto à sala ES se teve algum problema no sistema. O 017 no 4 vai aguardar a retransmissão do plano e a autorização do centro. Eu vou 027 no 4. No 4, está autorizado Brasília, nível 380, via Vezulô no 7. Decola da 1-0 com curva direita na subida Gole, transição Ofito. Aciona 5120. Frequência do controle 119 decimal 8. E a torre opera em 118 decimal 62. Eco 027 no 4, confirme pessoas a bordo. Está autorizado via parte de autoridade, se vai manter a interseção e chamar a torre no 186 para alinhamento e decolagem. Ajuste no 014, bom voo, boa noite. Eclipse 5344, desça aqui, chegada para 3.000 pés, o ajuste no 014. Para 3.000 pés, 1.0.1.4, Eclipse 344. Estabilizou, gol no 805. Gol no 805, completo final, chame a torre no 186. 186, boa noite. Gente, Portugal, boa noite. Roberto, obrigado. Salvador, boa noite. Sideral 9971 para Guarulhos, nível 360. Tem que ser rei da pista na zero, reporte no localizador. Para 2.000 pés, reportará no lote o trip 5344. Solo Salvador, está recebendo agora o Sideral 9971. E permanece a transmissão baixa, clareza 3, confirmando ao Sideral 9971. Afirmo, Sideral 9971, autorização Guarulhos, 360. Solo Salvador, Librota 3600, boa noite. Boa noite, 3600, táxi via Alfa, reporta antes daquilo para ingressar no Pátio 3. Alfa, reporta antes daquilo para 3600. Salvador, agora copia o Sideral 9971. Permanece transmissão baixa, Sideral 9971, na guarda 360 Guarulhos. Ciente, Sideral. Estou ligando 020. Gol no 020, acione identificação, autorizado chegada à mare, vê se mantém o nível 050, ajuste no 014. Ação, mare. Descendo ao 050. 805. Ok, tá, passou externo baixo travado, pista ali. Autorizado pouso, 070 graus, 059. Gol no 805. 805, livre pouso, pista dentro, obrigado. Ponto de espera, pátio militar, força aérea 2714. Agora. Bom dia, efetuando o reboque. Vai aguardar o mesmo ingressar aí no pátio 3, ok? A gente vai aguardar isso daqui no 3600. Aqui é que você é Alfa, tem condições de agilizar o reboque até o pátio 3? Pois sim, vai agilizar, obrigado. Aérea 2714, observe o Boeing 737 da Gol passando à sua frente. Livre táxi ingressando na pista e inicialmente prosseguirá até o ponto de espera da pista 190 devido a um outro tráfego na final. Aponte no ponto de espera. Trip 5344, 3 milhas para o marcador externo, completo final, chame a torre 1986. 1986, trip 5344. 15, senhor. Mais 5 minutos, sideral 9971. Ok, obrigado. Torre Salvador, trip 5344, boa noite. Está no ILS à distância. Aguarde autorização de pouso, chame final de 4 milhas, trip 5344. Chamará final de 4 milhas, 5344. Voo 1805 no solo 26, liberou a direita, solo 1219. 219, 1806. O Força Aérea 2714, se tiver condições, autorizado fazer o 1.80 graus e decolar. Vento 070 graus, 05 nós. Grau 059, autorizado decolar pista 10, Força Aérea 2714. Três Salvador, bom dia, boa noite, eu vou 643, informação alfa, na 2240, liberando 240 para 160. Dono 643, a senhora identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantenha 4 mil pés, eu ajusto no 014. Bom, 4.000 no 014. De 14 tem mais 15 segundos para o início. Caso contrário, libere a direita. Gente. Sinal de 4 milhas, trip 5344. Gente, aguarde autorização de pouso. Companhia Parque A, está em reboque, ingressando agora no pátio 3. Após prossegue táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Via Silo no pátio 3, vai reportar para ingresso principal 3600. O reboque da companhia está parado, só. X-Ray Alpha na escuta do solo. X-Ray Alpha. Afirme, prossegui para a posição de destino, agilizando. Ok, posição 8, obrigado. 344. Força Aérea 2714, decolou os 28, chame o controle de Salvador, frequência 199, decimal 8. Controle Salvador, Força Aérea 2714. Força Aérea 2714, acione 5142. Aéreo 2714, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 380. Subida conforme autorizado para 380, 2714. No pátio 3, pátio principal 09, abordão, 3600. Noite 05, segue o Airboys à sua frente, via aquilo, pátio 3, posição 03 do pátio principal. Via Kilo, segue o Airbus, pátio 3, posição 03, voo 1805. Devia chegada para 2.000 pés, o ajuste no 0.4, autorizado LSX-Ray da pista no 0, reporte no localizador. Portado, localizador, condição 2.000. Livro, na visual com gol à frente. Gente, táxi via Alfa, após o gol e após ingresso via Kilo, pátio 3, Vai prosseguir remoto 1-3 do pátio principal, trip 5344. Afirmativo, paciente aí, a alfa tá fechada, vai vir aqui no pátio 3, ingressa para remota 1-5. Salvador, sideral 9971. 9971, tá pronto, cópia? Geral, informe que permanece muito baixa a transmissão. Poderia checar o equipamento, por gentileza? Ok, o equipamento já foi checado várias vezes. É, eu já estou pronto desde os 15, senhor, para autorização. Prossiga, por gentileza. Agora sim, Clareza 5, Sideral 9971, Guarulhos 360 está autorizado. Aerovia Peruísque 50. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona 5136, frequência do controle 119.8. O sideral autorizado para Guarulhos, 360, na Upper Whisky 50. Decolando a 10 com curva direita da El, Leda, Bidev. 5136 no transponder, 119.8. O senhor pode me dizer qual foi o motivo do nosso atraso, senhor? Eu preciso botar aqui no meu relatório. Eu tenho vários tráfegos em retaguarda, ok? Taxiando e tinha aeronave em reboque no pátio 3. Não, mas a minha pergunta é por que que minha autorização não estava pronta ao 00 se o meu calços fora era os 15? Estava checando seu plano junto ao centro Recife. Sideral já estava pronto para pushback? Afirmativo, senhor. Ai, ai, ai. Pátio 3, o sideral está livre, chame táxi. Chamarei táxi, sideral. Salvador, XA Alfa, informe tempo pushback, boa noite. Boa noite, Max XA Alfa. Área 2714, chame Centro Recife 1260, alternando 288. 260-288, Recife, boa noite.